Pois é, mas continuando. Sei lá, fala alguma coisa aí pra gente conversar sobre. Alguma coisa aí pra gente conversar. Cara, sei lá, vocês viram Guerra Civil? Vi. Cara, quem não viu? Só que, tipo, tem uma galera dizendo que é o melhor filme. Não é o melhor filme. Não, olha, depende. Depende da que galera a gente tá falando. Porque, por exemplo, tem uma galera GLS, tá? Eu só escutei cortando. Pois é. Escutei Disney. Esse que é que tá. Tem um pessoal, o GLS, que confirma. Eles confirmem que o Capitão América e o Bucky são o GLS. Ah, ok. Entendi. Tipo, e nada. Ah, e do nada os caras querem que mude a parada. Não, tá. Eu consegui entender. Nossa. Tá, o que ele disse é que tem uma galera querendo que o... Que na versão do DVD do filme, o Bucky e o Capitão América assumam que são gays, basicamente. É isso aí. É nessa linha. Eu discordo. O personagem tem 50 anos e nada. E pra mudar assim, nada não, cara. Estão pedindo demais. Assim, o que vocês acham? Então, na minha opinião, eu não acho que... Não é nem essa questão, tá ligado? Mas a questão de que... Ah, porque ele tem 50 anos, ou porque ele sempre foi de um jeito, né? Mas é porque, cara, ali os caras são... Tem um romance, os caras são como se fossem irmãos, tá ligado? Mas eles são irmãos... Eles são tipo irmãos, praticamente. Eles foram amigos de exército e tal. Não só de exército. Antes de ir pro exército, eles já eram irmãos. Eu assisti esses dias, depois de ter assistido Guerra Civil, eu assisti de novo o Soldado Invernal. Tem até um trecho que é... Que se passa depois do... Aquela revisão, né? Uma revisão pra... Também, é porque... Uma revisão pra lembrar, né? É porque eu assisti com uma amiga minha. Assisti o Capitão América, o primeiro. Aí a gente assistiu Guerra Civil. Bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us! Depois a gente assistiu Guerra Civil e depois assisti com ela esse Soldado Invernal. E no Soldado Invernal tem uma cena que mostra depois do funeral da, acho que é da mãe do Steve, e o pai dele já tinha morrido e tal, e até ele fala, pô, cara, a gente já se conhece faz tempo e tal, eu moro lá, vamos dividir um apartamento e tal, pra não ficar morando sozinho aí nessa casa, tudo que é pequenininho, não sei o quê. E tipo, desde 50, 70 anos atrás, sei lá, desde a década de 40, eles já eram amigos pra caramba, tá ligado? É normal quando tens um amigo de infância, um amigo que tu é muito amigo, tu se dá super bem com o cara e tal, tá ligado? Não é só uma amizade simples, é quase como se fosse uma irmandade entre os dois, tá ligado? Não. Eu vou dizer assim, os dois cresceram numa época em que ser homem era uma outra criação, né? Aí pega essa criação e traz pro mundo moderno, aí tem esse choque, né? Esse choque cultural. Fica assim, por exemplo, na década de 30, poxa, dois homens juntos, ninguém olhava assim com a ideia de que aqueles dois caras que viviam juntos poderiam fazer X e Y. Eles têm essa cabeça, essa mentalidade, os dois. Eles dois são daquela época. Também, não, e não aí... só isso, os caras passaram por muita coisa. Assim, antes da guerra, eles já viviam juntos, eram amigos ali, estavam sempre se vendo, passaram uma porrada de coisa juntos, foram pro exército, guerrearam juntos, armas biológicas juntos. E também, né? Também. E assim, tipo, os caras têm um passado muito forte juntos. É claro que os caras vão ser muito mais ligados do que dois amigos que se conhecem há 5 anos ou não se falam tanto, tá ligado? É, exatamente. Sim, então. O cara é o último. É o último. Morreu a Peggy. É literalmente. A última ligação, né? Se o Caveira Vermelha estiver vivo, fora o Caveira Vermelha, é o último cara vivo daqui a pouco. Exatamente. Sim. Não só o último, mas o naquela época já era a pessoa mais importante que ele tinha na vida dele, tá ligado? Tipo, ele não tinha nenhum parente, nenhum tio, não tinha outra pessoa. Era ele e depois a Peggy que ele gostou mesmo, da guria e tal. Então, eu acho que é forçação de barra, tá ligado? Eu achei assim. Muita forçação de barra, cara. Sei lá, cara. Não... Acho que é querer jogar demais atenção. Não, eu acho que aqui é forçar, entende? Nada contra as minorias. É forçar ou... É tipo o que a Globo faz. Ninguém nunca pensa nos nazistas, né? Ninguém nunca pensa nos nazistas, nos direitos dos nazistas. É. Dessas minorias oprimidas que, né, a gente vai defender o neonazismo. Esses têm que ser oprimidos mesmo. Não, mas a questão é a seguinte, ó, cara, se no primeiro filme tivesse rolado aquele climinha e um esfregando o ombrinho do outro e tal, cara, eu não veria problema, tá ligado? Mas se já no terceiro filme querer fazer que os dois são. Tem um amorzinho ali, tem um romance entre os dois, já é forçado de barra de mágica, tá ligado? Uhum. Aí não. É demais, tipo assim, cara, se o próximo filme, sei lá, o Pantera Negra que vai ter ano que vem, sei lá, se no, o filme dele ele for gay, sabe, cara, o primeiro filme aí dele. Vai ser complicado. O primeiro filme dele ele é gay, beleza, já foi estabelecida a parada, mas agora, tipo, no meio do caminho mudar a parada não rola, não. Não, sabe o que é pior? Oi. Logo, eu perdi o raciocínio. Olha só, os cara falando. Ah, o Capitão América ganhou uma namorada e o Tony Stark ganhou o escudo. Não, o Tony Stark ganhou os Vingadores. E o Capitão América ganhou o Bucky e o Negão. Olha só. Então, tem pra todos os gostos. E o Tony Stark agora é o líder dos Vingadores. É. Capitão, né? É, mas... Sim, não, mas... bem sem mesmo. Tá bom, mas o que vocês acharam da participação do Homem-Aranha no filme? Achei foda, cara. Foi o que você esperava? Cara, foi mais do que eu esperava, na verdade. Foi, sabe por quê? Porque, primeiro, o Tony Stark tem aquela relação na HQ com o Homem-Aranha. Aquela relação de tu é inteligente, mas tu não é tão inteligente quanto tipo eu, pai? Entende? Não, de inteligente, tá. Tu é um cara inteligente, tá esperto, tu fez o ensino de teia, mas tu não é tão inteligente como eu, tu não vai me enganar, entende? Aham. Eu não tô falando nem pela grana, pelo lance de Senhor Stark, que na Guerra Civil falava Senhor Stark. Cara, eu gostei. Opa, eu acho que a participação dele foi uma das melhores pra mim. Foi, sinceramente. Foi. O segundo, cara, as piadas, a luta dele com o Capitão América foi bem interessante também. Mas o que me. A tia May é muito gostosa, bicho. Porra, concordo. Não, eu acho que foi vacilo. Acho que porque, tipo, estão infantilizando o Homem-Aranha. Não, é porque assim, mas os outros filmes. É adolescente, cara. O Homem-Aranha no começo da carreira dele, ele tem tipo 14, 15 anos mesmo. Acho que ele tem uns 15 anos na real, ele tá no ensino médio. Quando ele começa a carreira dele, né? Ele tá, tá quase na high school. Isso. Eu creio que eles pegaram o Homem-Aranha do Ultimate, cara. Tanto é que aquele Homem-Aranha gay, o Mike Morales, aquele outro Homem-Aranha, o Homem-Aranha gay que ficou depois que ele morreu na HQ. Ah, não sabia que ele era gay. E aí? Ele é novinho. É, porque tem na série Ultimate. O Parker morre no último da revista Ultimate, aí vem um garoto negro que herda o nome Homem-Aranha. Ele é gay e é latino também. Ele é gay e negro. Tinha que conversa. Só faltou ser judeu e. Ser não, mas, judeu e não, mas ele também é latino, na real, se não me engano. Acho que ele é porto-riquenho, uma coisa assim. Não, tipo, não podia ter colocado mais um estereótipo nele. Ah, sim, com certeza. Só faltou isso. Aí os caras descobrem que ele é um gay negro, ele é um mutante ou um Skrull. Caraca, isso é isso. Se ele falar a Hydra, seria nossa. Demais. Tá aí, é esse aí que eu lembrei, Essa notícia de Capitão América, ele é da Hydra. Uh-huh. Que tá assolando a internet hoje. É, tá todo mundo assolando. Ah, é, ele mete um rei Hydra ali. Só que... É como matar super-herói, né, cara? Tipo, uma hora ali eles vão reverter, não era bem aquilo, ou não era um outro cara, ou não, ele tava sendo controlado, ou não, alguém entrou na mente dele. Até uma desculpa, tá ligado? Tá dizendo que o cara que fez essa teoria, que criou essa revista, esse reboot dele, já tá sendo ameaçado de morte. Ah, normal, né? Sério? Fanboy e fanboyando. Não, mas tu tem que ver, Capitão América, o cara pega o herói do maior país do mundo, coloca ele pra ser o traidor, o maior herói da América. Aham, pois é. Colocou um símbolo pra trair. Símbolo americano pra destruir sonhos. Dizendo que tudo que ele fez foi pra... meio tenso. Tá chamando ele de falso. Então, o que vocês acham disso? Ah, cara, eu acho que... Sinceramente, Acho que é a mesma coisa do fato dos caras serem gays, é muito querendo chamar atenção. Não, eu tô até com medo, eu tô até com medo que queiram colocar isso justamente pra poder justificar o fato dele ser gay, entende? Caraca, mas o fato tipo, dele ser da Hydra ser gay, assim? Não sei, tipo, porque a Disney tem uma visão muito simplista dos vilões. Por exemplo, nos anos 80, eles pegavam... Só quem era vilão? Era asiático, era o pessoal do eixo da Segunda Guerra, era vilão. Aí o Namor... Não, vilão era tudo bruxa. Era bruxa. Na época antiga da Disney era tudo bruxa. É verdade. Mas da Marvel, da Segunda Guerra, os vilões eram alemães, eram asiáticos, eram os mocinhos, eram americanos, eram europeus, entendeu? E por aí, né? Aí, será que estão voltando com isso? Não, dificilmente. Tem. A Disney nem ia apelar tanto assim, não, cara. Sei lá, cara. Não, eles não são... Tu tá querendo comparar a Disney com uma Globo da vida, cara. Não é assim também? Não, cara. Porque depois do que eu vi no Guerra Civil, eu espero que por tudo. Porque a propaganda foi... Vocês vão ver dois grupos de heróis se matando na porrada. Aí chega no final do filme. Pois é. A gente vê. Tipo, a gente não sabe pra onde vai. Pra onde a narrativa vai. Uma hora o Tony Stark tá mandando ver, tá sendo esperto. Aí o cara tá sendo mais esperto que o Tony Stark, todo mundo junto. E tipo, o Barão Zemo, ele é um herói, ele é um vilão que todo mundo conhece, sabe? Que. Até que tem graças, tipo, só os desenhos, sabe que o Barão Zemo é esperto e tal, ele é fodão, mas. Não, mas assim, eu não. Eu é um cara normal, ok, mas. Cara, a diferença entre um gênio e um cara normal é que um gênio consegue fazer tudo muito mais rápido, né, cara? O cara é tipo assim, passou sei lá quantos anos depois que a família dele morreu. O cara aparentemente tinha algum recurso, né? Ou pelo menos conseguiu de alguma forma recurso pra fazer viagem e plantar filmagem lá do Bucky. Construir bomba. O escambau, só que em compensação também o cara, assim, foi tudo ele que executou, então, tipo, o cara pode ser um psicopata, ou o cara pode ser realmente mais inteligente que um QI maior que uma pessoa normal, assim, que a média normal, e fez, cara, tanto é que ele falou assim, cara, um monte de gente mais forte do que eu tentou derrotar vocês e não conseguiu, ele foi pela inteligência, tipo um Lex Luthor, tá ligado? Mas, assim, realmente eu concordo que a motivação dele foi um pouco fraca, e que realmente o Tony Stark, que é o gênio bilionário, filântropo, blá blá blá. Só que o cara tava desde o começo do filme, ele já tava todo ressabiado, já tava todo. Ah, tipo, pô, minha mulher me largou. Pô, tô com saudade do papai. Ah, pô, o filho da mulher ali morreu. Pô, tô bolado, tá ligado? Ele ficou remoendo a boladice dele o filme todo, com aquela cara de bunda e gravata desarrumada. Porque ele tava todo querendo encher a cara de cachaça ali pra ver se esquecia um pouco. E o bicho nem tava pensando direito, tá ligado? Só tava pensando, não, temos que mudar, temos que pagar pelo que a gente fez e fazer Sokovia, blá blá, tá ligado? Ele não tava pensando direito, assim, em nenhum momento do filme. Tanto que quando ele viu a filmagem lá, do pai dele morrendo, ele não queria nem saber de conversar. Não, eu vou dar porrada nesse cara, vou matar ele, que ele matou meu pai. Só que, cara, o Tony Stark, se fosse, tipo, no primeiro filme do Homem de Ferro, que ele tava mais centrado, mais pensando melhor nas coisas, ele falaria, cara, é uma merda e tal, mas ele ia no mínimo parar 2 segundos pra pensar no que aconteceu e no que ele poderia fazer, né? E não foi o caso ali. Ele viu na hora e já foi pra porrada, né? Então você tá dizendo que você é time Capitão América? Cara, assim, eu acho que os dois estão certos e também estão errados. Stark não abre mão. Não, assim, ó, assim, se tivesse uma terceira opção, eu iria pra terceira. Mas, assim, eu tô no meio do muro, finalmente. Pessoal, eu vou dizer uma coisa pra tu sair desse tambor. Oi. Ó, tudo naquela luta, vamos colocar a luta assim, foi contra o Tony Stark. Primeiro, tava o Capitão América e o namorado dele, certo? Ok. Dois. Correto. 3-1. Beleza. Segundo, ele, diferente do quadrinho, que ele dá uma surra no Capitão América, ele... Não tinha uma. Que no quadrinho no original ele tinha mapeado todos os dados de combate do Capitão América, ele amassa o Capitão América. Não, e outra coisa, o Tony Stark, ele ainda deixou os dois de verem. Vamos dizer assim. É. De verem, sobreviverem, né? Capitão América não, o Capitão América virou pra cima dele já pra matar, pra finalizar. Não, mas ele não finalizou, pô. O Tony Stark saiu de cabunda chutada, não. Mas saiu de boa. Não, mas saiu por pouco. Ele ia morrer ali. Não iria, cara. Outra coisa. Se o Capitão América forçasse um pouco mais, ele tinha matado. Sim, mas é que tá, ele parou no limite, mais do que aquilo ali, ele ia realmente deixar o cara sequelado. Só. Não, mas só que olha só. O local também não colaborou pro combate. Por quê? Se fosse o homem é o tipo de herói que ele pega a distância, voa, se afasta, ele parte pra cima do inimigo com impulso e atirando laser de longa distância. Então ele não tinha essa opção naquele lugar fechado, naquele cubículo. Ah, cara, mas a gente não podia botar os dois no octógono com regras iguais, usando bermudinha pra lutar como se fosse um UFC, tá ligado? Tipo, é num ambiente que tá, e é isso aí, tá ligado? Tipo, a guerra não escolhe local, né? É, exatamente. Agora sim, eu não digo nem por isso, aquele porque... Laser que ele arrancou o Bucky, aquele laser que ele arrancou o braço do Bucky, ele se desse daquele no Capitão, atravessava. E teve duas oportunidades que o Capitão levou dois lasers, ele repulsou, que se o Tony Stark quisesse, ele teria atravessado, cara. Sim, com certeza. Até porque ali ele não queria matar o Capitão América, ele queria matar o Bucky, tá ligado? O Capitão América estava no caminho, ele só queria, sei lá, incapacitar o cara pra não atrapalhar. Mas assim, é claro que o Iron Man ali, no Tony Stark, no pega pra capar ali, ele tem a vantagem absoluta, não tem dúvida alguma. Ainda tem mais um outro fator decisivo, que é a Verônica. Se ele tivesse feito como ele fez no Vingadores 2, chamada Verônica... Uhum. E aí, o que vocês acharam daquele, vamos dizer assim... Do ato de traição da viúva naquela briga lá do aeroporto, que ela meio que traiu o time do Tony Stark. Aquela hora ali eu achei. Cara, a consciência dela pesou. A consciência dela pesou, porque assim, ó, ela já tava ali meio no lado do Tony Stark, mas meio assim, cara. Assim, pra mim, os dois lados são ruins, mas esse é o menos pior. Tá ligado? Ela nunca tava 100%, não, é igual o War Machine, ele, não, é a gente quer o certo, não sei o que, América fuck é, tá ligado? Ela não tava assim, ela tava, cara, dos dois lados, esse é o menos pior, eu vou contigo porque é o que eu vou me ferrar menos. Tanto que na hora da porrada lá no aeroporto, ela chega pro Gavião Arqueiro lá, a gente ainda é amigo, né? A gente não tá levando muito a sério essa porra aqui, mas vamos defender porque temos que fazer alguma coisa aqui, né? E no final ela pesou a consciência dela, cara. Assim, pô, na real o que eu tô fazendo não é bem o certo, né? Eu achei que foi muito negócio de agente dupla. Eu acho que ela tava lutando pelos seus ideais. Sim. E tava aproveitando aquela briga pra alguma coisa. Tanto que não, eu pensei até que tem um filme só dela, que eu acho que é pra mostrar isso, entendeu? Talvez, cara, mas atualmente não existe um planejamento real de um filme dela. E ali, pelo menos dentro do filme, o filme pelo filme não só mostra assim, cara, realmente eu não concordo com o Pantera Negra matar esse cara, tipo, eu vou parar pro Pantera Negra, tá ligado? Uhum. Então foi pra assim, pelo menos pra mim me pareceu isso, né? Acho que ela só quis tentar atrasar, porque atrasar é inevitável, porque tipo, se acabasse do lado do Capitão América, o Bucky sairia vivo por mais um tempo, do lado do Tony Stark. Aí ele simplesmente mataria o Bucky lá, ia vir uma equipe, pegava o Bucky e injeção letal nele, e é isso aí. Sim, sim. É, e outra coisa, até porque o Tony Stark, não, o Steve, ele tentou argumentar e fazer alguma coisa, cara, não, temos que matar ele é muito perigoso, não sei o que. E no fim das contas, se ele tivesse matado o cara lá no começo no apartamento dele, tipo, depois esse cara ia descobrir, pô, não foi o cara, mas ele era perigoso mesmo assim, tipo, eles iam matar o cara sem nem julgar, sem nem saber se ele tava certo ou não, se realmente tinha sido ele ou não, tá ligado? Aí, tipo assim, e ela trabalhou pra KGB, pros Estados Unidos, e sabe os podres dos dois, e sabe como é que é o modus operandi da parada, sabe como aconteceria, tá ligado? Então, assim, cara, realmente tá errado isso aqui, tá ligado? Não é tipo assim, tô vendo pra onde a banda tá tocando, tô vendo pra onde esse trem tá indo, e eu não quero que ele chegue lá do jeito que ele chegue, que vai chegar. Hey, listen! O negócio é comer. Ai! Não. Você é burro, cara, que loucura. Que burro, dá zero pra ele. Três, dois, um. Opa, bora. Calma aí, só um minuto, peraí. Ah, vai. 3, 2, 1 e... Fala, galera! E aí? Opa, e aí, jogador? Pera, lixo, peraí, peraí, não, peraí. Não, tá horrível, mas vamos em frente, vai, vamos em frente. Não, peraí, vai de novo, 3. Não, peraí. Vou começar com um oi, esse fala galera. Beta, você lembra do Beta, filho? Você lembra do Beta? Então vai, continua. Vamos e aí, galera, esse é o Podcrer, começando aqui o primeiro episódio, vamos dizer assim. E eu estou aqui com o Lubeck. Lubeck, dê um oi aí pra gente. Ah, era que Lubeck é meu real nome. Não deixa as pessoas conhecerem meu nome, porque senão eu vou ter que pagar imposto pra caramba. Tá tipo o Batman. Sou Dark Holly. É, por aí. Não, ninguém tá. Pode saber. Eu vivo no... Meu nome é Lubeck. Peraí, tá, deixa que eu falo. Meu nome é Lubeck, eu sou da cidade de Itacoatiara, Amazonas. É um prazer estar aqui com vocês, estar vendo todos vocês, ou não. Que vocês só podem estar vendo a minha voz, vendo ou ouvindo. E sim, eu sou um idiota. Bem, continue. Eu sou o Calil, eu sou de Manaus, Amazonas, tenho 16 anos. Vamos dizer assim, vou guiar o cast aqui. E Samu, se apresente. Então, eu sou o Samuel, vulgo Samu, falo aqui de Floripa, Florianópolis, Santa Catarina, para os não muito familiarizados. É isso aí, vamos ver o que, é que vai rolar isso aqui. Uhum. Eu acho que a gente poderia deixar aqui uma expectativa pro cast, vamos dizer assim, o que, a gente espera, pro que vai decorrer. Eu espero que a gente grave, vamos que lá. A gente ouça, que as pessoas falem. Bem, eu espero que a gente cresça, né? Não só no número de ouvintes, mas cresça em amizade, né? Acho que a amizade é o principal pra se continuar no trabalho. Então, eu espero que, que os assuntos consigam fluir, que a gente consiga ter uma conversa boa e que as pessoas, acima de tudo, gostem do que a gente tem pra falar, né? Mesmo que seja uma besteira ou uma idiotice, que se as pessoas gostarem, é o que importa. É, e só avisando o pessoal, galera, o podcast é formado... O podcast ele é formado por 5 pessoas, porém só 3 estão hoje aqui conosco, que é o Samu, o Lubeck e eu, que é o Carlinho Vinícius. Os outros 2 são o Igor e o Sérgio, que não, hoje não vão poder estar conosco. Mas nos próximos, quem sabe, né? Tudo de silêncio por eles. Tentaram, não conseguiram. Pois é. Mas vamos lá. O tema de hoje, ele é super interessante, eu acho, né? Completamente interessante. Yeah. É um tema de... Acho que é um tema que dá pra gente viajar um pouquinho. Eu acho que dá, cara. Quando foi a sua primeira vez que você usou droga? Eu acho que não é bem dessa viagem. Acho que a gente tá falando. Psicotrópico. Ó, mas tem uma coisa que eu posso falar sobre esse assunto, é que a gente... Não teve, não. Se tem algo que eu posso falar sobre esse assunto, é que a gente vai chegar em algum lugar com ele. É, isso faz sentido. Se a gente tá viajando, né? Bem, acho que já deu mesmo pra saber qual vai ser o tema do nosso cast. Viagem. Aquelas viagens que você faz com a família, você faz pra lugares diferentes, vamos dizer assim. É. Acho que a gente... Deixa eu abrir nossa pauta aqui, nossa pautazinha... Só um minuto. Bom, eu gostaria de falar um disclaimer sobre as viagens, porque eu creio, na minha grande ignorância, que existem 3 tipos de viagens. Existem aquelas viagens curtas, que é tipo final de semana, evento, sabe? Existem aquelas viagens do Vera que demora, tipo, pelo menos um mês. E existe a novela Viagem, que é aquela novela que passou na Globo. Nossa, aquela novela? Nossa! Aquela novela que passava na Globo, que é a Viagem, que ela vive passando de novo. Cara, essa novela é mais velha que o Calil, cara. É mais velha que eu, acho que... Tem especiais que são de respeito. Acho que eu nasci, a novela já tinha acabado. Pois é. Vamos lá. Abrindo aqui nossa pauta. Vamos pra onde? Primeiro cast, a primeira pergunta seria... Não, vamos ficar em nossas casas mesmo e conduzir. A primeira pergunta seria: vou viajar, mas para onde? Para onde seria um lugar interessante para viajar? Eu acho que a gente poderia indicar lugares que a gente já foi, não? Eu, a viagem tem a ver com o que a gente vai fazer, porque tem a viagem para lazer e tem a viagem para trabalho. Então vamos focar mais na viagem a lazer. Depois a gente foca na de trabalho, que também tem suas experiências especiais. Mas vamos focar na de lazer. Lugares assim que a gente já foi, que a gente pode indicar. É, acho que um dos lugares mais mágicos que eu já fui, mais fantásticos, que eu tenho certeza, acho que foi Orlando, cara. Orlando é um lugar que eu indico bastante. É claro que na atual crise do Brasil, né, é complicado comprar dólar, mas é um lugar fantástico, cara. Lindo, maravilhoso, os parques te chamam pra você ir neles. É incrível. Vamos lá, Lubeck, sua vez, vai lá, dá um lugar aí. Só isso? Não vai falar nada como foi tua viagem ao Orlando? Não, cara, não, vamos... Dá uma carteirada do navio e vai embora. Não, vamos primeiro, vamos dizer assim, indicar lugares e depois a gente passa para as nossas experiências nesses lugares. Pode ser, tá ótimo. Eu já fui em Veneza. Caraca. Caramba, essa gente é, essa gente é muito internacional, tá louco? Pois é, mano, eu fui pra Holanda. Descendo 2 horas de barco no Rio Arari, tem uma comunidade chamada Veneza. Ah... Mas que rapaz, olha o sagaz. Que beleza, vocês estavam achando que estou falando? Eu achei que era Veneza Itália. Eu também, aquela mais conhecida, né? Não aquela mais regional. Eu não mando vos falar, não. A Veneza daqui é muito melhor que a da Itália. Tem umas. Cara, tem umas indiazinhas aqui. As pessoas falam fazendo coxinha com a mão, tipo, falando capite, com a mão fazendo em forma de coxinha. Se fizerem, é, senão não é, cara. Ah, aquela da torre torta, não. Isso daí é outro dia. O meu negócio é. Olha só, porque assim, eu sou do Amazonas. Eu sou o pobre e humilde, eu estou falando, gravando esse cast com um cartão de R$25. Com internet. Nossa! Nossa. Então, okay. O meu way of life ele é com U, ele não é com W. Ok. Ele é way of life. Eu sou uma pessoa meio limitada. O lugar mais próximo de viagem internacional que eu fui foi na Colômbia. Isso porque eu morava perto da fronteira. Tipo. Deu pra comprar uns iPhone. Por aí. Então a viagem pra Colômbia é tipo 2 horas de barco e qualquer um pode fazer. Foi mais próximo de viagem internacional que eu fui. Não, bacana, apesar de tudo, né? Bacana. Não é bacana. Pois é, agora só. Daqui a pouco vocês vão ver porque não é bacana. Bem, passando a vez agora, Samuel, um lugar pro pessoal escolher assim pra viajar. Então, cara, minhas experiências de viagem não são das mais prazerosas. O lugar mais longe que eu fui foi pra Minas Gerais. E a única coisa que eu lembro daquele lugar, além de muita terra vermelha, é que tudo tem pimenta. Tipo, tudo. O único lugar que a gente achou que não tinha... Sim. Tipo, cara, arroz, feijão, macarrão, farofa, sei lá, cara, na salada devia ter pimenta, não sei. É bizarro, assim. Pelo menos assim, a experiência que eu tive, claro. Eu fiquei lá uma semana e eu saí de uma cidadezinha na fronteira com São Paulo, eu acho. Mas, enfim. Ah, eu já morei pra lá. Eu morei pra lá durante uns 6 meses, quando eu tinha 10 anos. Assim, como é que foi acabou? No interior, foi em Juiz de Fora. Foi bom, mas tipo, eu não vi que colocarem pimenta nas coisas. Acho que o que eu mais via nesse restaurante era pimenta, entendeu? Ah, sim. E assim, mas assim, quando eu fui trabalhar foi trabalho, assim, era um lugar bem bosta, na real. Só que de locais, assim, não, que eu fui e eu achei legal, foi a trabalho também, mas eu achei muito interessante a cidade, foi em Blumenau, que fica aqui em Santa Catarina. É conhecida como a maior colônia alemã que tem aqui no Sim, verdade, aqui no Brasil. Exatamente, e se não me engano é a maior colônia de alemães, né? Fora da Alemanha. E tem esse que é Oktoberfest e tal. A cidade tem toda uma arquitetura mais voltada pra arquitetura germânica, assim. É tudo muito bonito. Inclusive, uma das principais vias, uma das principais ruas da cidade, ela tem assim mais de 1 quilômetro de paralelepípedos coloridos com várias imagens, assim, é um lugar muito bonito, sabe? Eu acho interessante esse como a história vai deixando assim, essas marcas assim pelo. É incrível como o Brasil é repleto de sociedades diferentes, né? É isso que é legal do Brasil, é multicultural. Uma coxa de retalho gigante. Sim, possivelmente é o país com maior diversidade cultural do mundo, cara. Sim, eu tô dizendo assim na minha cabeça, mas se acho for, difícil. Eu não duvido que seja, cara. Porque assim, cara, a cultura aqui de Santa Catarina é muito diferente da cultura do Rio Grande do Sul, que é o estado que é aqui do lado. E aí vai pro Nordeste, é uma parada completamente diferente de todo o resto do país. Mesma coisa é o Amazonas também. A cultura daí, pelo pouco que eu conheço, é muito diferente do que tem aqui ou do que tem no Sudeste ou em outros lugares, sabe? Assim, realmente daria pra dividir o Brasil assim em pelo menos 6 países, é porque a cultura das regiões são muito diferentes umas das outras. Os lugares que a gente foi são bastante diferentes, né? Um bem no interior, o outro no exterior, e o outro numa cidade cultural diferente, né? Calma aí. Só porque eu fui numa versão pirata de Veneza. Não, pô, só pra Colômbia não quer dizer que seja no interior, porque quando a gente vai, é assim, a gente desce o rio, certo? Porque eu tô em Itacoatiara, perto de Manaus. Aí descendo o rio Amazonas, lá na fronteira do Brasil com a Colômbia, tem uma cidade chamada Benjamin Constant, que é de lá que eu nasci. Aí 2 horas de barco de lá, tu chega na Colômbia, tu consegue ir pra três países, tu consegue ir pra Colômbia, pro Peru e descendo mais um pouco. Eu não sei detalhes, eu nunca fui pra lá, mas a Colômbia tem um jeito meio argentino, assim, meio europeu. Então, não é tão, digamos assim, interior. Interior assim. É tipo prédio, sabe? Tem todo um. E sabe o que é maneiro lá? É uma coisa que eu me lembrei, quando eu era criança lá, uma vantagem de morar em zona de fronteira é que tu pega canais de outros países. Então tu tem uma cultura muito, muito variada. Eu, por exemplo, na época de Cavaleiro do Zodíaco, eu assistia Cavaleiro do Zodíaco aqui, quando tava na época das 12 casas, já tava em Asgard lá na Colômbia. Caraca! Então eu acompanhava. É muito maneiro isso. Tipo, enquanto tava todo mundo preso na Casa de Leão, na Manchete, eu tava vendo o Cavaleiro do Zodíaco em Asgard já. A gente já fala aqueles que são os atrasados. Pois é, mas mudou. Pô, mas é outro país, outra censura, né? É verdade. Bem, mas já passando pro outro tópico aqui da nossa pauta, né? Experiências de viagem. Experiências curiosas que aconteceram na viagem de vocês. Que experiências vocês têm pra contar? Depende, antes, durante ou depois, porque cara, a viagem começa logo na preparação. Mas e as malas? Claro. As malas sempre... O que a gente normalmente deve colocar na mala? O que a gente deve colocar na mala? Cara, eu coloco só roupa e geralmente eu vou vestido com uma roupa que já vai ser reaproveitada. E vocês? Cara, boa pergunta. Se eu vou pra um lugar frio é casaco. Se eu vou pra um lugar frio é casaco, com certeza já vou. Eu vou preparar pra todas as situações. Por exemplo, quando eu fui pra Orlando, eu não levei tanta roupa, porque lá eu comprei muita roupa, entendeu? Mas tem lugares, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem que levar roupa pra todas as ocasiões. Tipo, tem dia que faz frio, tem dia que faz calor. Tem dia que é mais ou menos o tempo, então é complicado. Tem que montar uma mala pra todos os tipos de ocasiões. Agora me diz, tu voltou vestido? Voltou vestido com muita coisa nova? Porque bastante geralmente coisa. Quando o cara viaja pra fora, tudo vira colar. Câmera vira colar, celular vira colar. Porque não, o cara pode levar... Assim, o cara pode levar as coisas no corpo pendurado, o que for o vestuário, passa pela alfândega direto. Não, mas isso eu não fiz também não, isso aí é um exagero brasileiro. E você, como é que anda aí? fez algo assim? Já passou nas suas viagens? Ah, então, eu nunca, como eu não sou uma pessoa international, como o nosso amigo Khalil, eu geralmente quando eu tenho que fazer uma viagem, quando eu tinha que fazer, faz tempo que eu não faço uma viagem, eu calculava mais ou menos quantos dias eram, se eu ia conseguir parar pra lavar a roupa, ou reaproveitar a roupa, ou não, e levava ele baseado naquilo e botava sempre umas duas peças a mais, sabe? Umas duas cuecas a mais, umas duas peças de roupas extras, assim, né? Duas. Uhum. Dois kits de roupa, vamos dizer assim, né? Completa. Mas. Sim, sim. É porque normalmente quando nesses períodos que eu viajava, que eu já viajava mais assim, é uma época que eu trabalhava com meu pai. A gente sempre ia pra outros estados pra poder trabalhar e tal. E ia durante no início da semana, voltava no fim da semana e tal. Então sempre tinha assim, ah não, vamos ficar no hotel, então lá tem como lavar roupa, essas coisas. E coisas mais assim, né? Uma sensação estranha quando a gente começa a viajar, ficar bem tocado. Eu não sei vocês, porque aqui na minha cidade ela ainda é grande bastante para ser conhecida. Ela é uma grande cidade pequena, entende? Sim, eu já fui sacoteado lá. A gente consegue ir a qualquer lugar a pé, sem problema. Não é como Manaus, que a gente tem que pegar ônibus e ficar horas e horas enlatado, né? Para ir de um bairro para outro. Aí eu não tenho costume disso. Vocês estranham muito ficar horas no carro? Não, cara, não muito. É porque a gente vai entrando na rotina da cidade e acaba se acostumando. Então, e já eu, assim, eu sempre ia mais pra trabalhar, eu acabava não saindo muito, até porque, como geralmente é no fim de semana, que tem um tempo livre e tal, pra fazer alguma coisa, eu acabava não indo. Até teve um grande tempo, assim, durante uns 2 ou 3 meses, eu trabalhei em Barueri, em São Paulo. E até meu irmão, às vezes, depois trabalhava, era um serviço mais braçal, aí trabalhava no fim do dia, vamos lá pra Santa Efigênia, vamos lá pra não sei onde, não sei o que, pô, nunca me animava, pô, tô cansado pra caramba, tem que pegar, sei lá, mais não sei quanto tempo de metrô, de busão, sei lá o que. Pois é. Eu não me animava, eu trabalhava, ficava ali. Eu não consigo ver. E no outro dia eu vou. Barueri. Tipo, é colado São Paulo, como o galera de São Paulo fala, interior de São Paulo, mas cara, sei lá, é uns 30 km ali de São Paulo, tá ligado? Uhum. Tipo, no busão tu vai de Barueri pra São Paulo capital, tá ligado? Eu não consigo viver assim, cara, sou um espírito livre, quase um hipster. Eu ando de bicicleta, cara, sou Marco Gomes de Itacoatiara. Caraca. Cacete. Olha, eu não ando de bicicleta em Florianópolis porque, cara, tem muito morro nessa merda. Eu gosto muito de bicicleta, mas tem tanto morro que não rola. Mas eu sei que, como você sente. Que deve ter. Ah, mas me diz uma coisa, tu é gordo? É, eu sou, mas nem sempre fui. Eu só não tô gordo por causa da bicicleta. Eu sou, na verdade eu... Se assuma, seja homem. Seja homem. Fale com convicção, eu sou o gordo. Olha pra sua barriga, você consegue ver seu peru? Consegue ver seu peru ainda? Fale a verdade, você é gordo ou não? Dá 2 tapas na barriga, se fizer eco, fica gordo. Então vamos continuar. Pra onde a gente vai agora? A gente já falou sobre como arrumar a mala, pra que lugares ir. A gente tava falando sobre ficar dentro de. Ficar horas e horas parado. Clausurado, né? Enlatado. Eu me sinto uma sardinha ali naquela porcaria. Qual foi, vamos dizer assim, a duração de viagem mais longa de vocês? Cara, a minha demorou 6 semanas. Minha nossa senhora. Porque o meu mais, eu acho que foi 5 horas. Nossa. A minha demorou porque eu fui de barco de Benjamin Constant para Itacoatiara quando eu me mudei. Foi 6 semanas no barco subindo o rio Amazonas. Nossa! Haja paciência! Haja paciência! Imagina um moleque enclausurado no barco com um monte de gente estranha dormindo em rede. E não. Sem jogo, sem televisão, sem estranha, nada. Estranha com gente esquisita? Só que essa viagem foi. Teve um ponto muito positivo. Porque quando Kurumin é um demônio, vocês sabem disso, né? Kurumin quando quer ser diabólico, ele consegue. Então, lá no meio da viagem, tava lá, sabe o que fazer, eu vi uma caixa. Uma caixa atrás de papelão. Um pequeno rasgo na caixa, aí eu meti a mão lá e saiu, opa, doce. Eita. Tem chiclete. Doce. Bombom. Aí, de noite, de madrugada, quando todo mundo vai dormir, desligou a luz, né? Pra quando a energia dos dois dias. Sim. E aí, como eu era uma criança inocente, bem inocente mesmo, aí de madrugada eu fui lá, peguei uma caixa. E na popa do barco fiquei eu, no frio da noite, comendo doce. Nossa. Foi uma viagem, até o final da viagem, eu calculo que eu comi 4 para 5 caixas de chiclete. Minha nossa. Eu não me orgulho. Fiquei emagrecer bastante depois disso. Ah, me orgulho sim. É porque eu saí de lá com aqueles álbuns de figurinha, entende? Aí eu fiquei com... Era uma marca de chiclete que distribuía umas figurinhas, então eu saí com o álbum completo. Pô, cara, experiência de viagem assim, deixa eu pensar aqui. Eu vou voltar novamente pra que eu fui em Orlando, que é incrível. Acho que a experiência que eu mais tive foi lá. Gosta de se gabar, não, é porque tipo, a viagem que eu fui pra lá foi... Tá jogando na nossa cara. Não é isso, não. É porque a viagem que eu fui pra lá foi tipo em grupo de viagem, então meus pais não estavam lá, então aconteceu muita coisa louca lá, entendeu? Tipo, tava aí meu amigo no quarto, 2 horas da manhã, sem fazer nada. Do nada ele fala pra mim que tava com fome. Aí eu tive que buscar a pizzaria nos Estados Unidos pra trazer pizza pra gente, mano. Aí a gente ligou 2 horas de manhã pra uma pizzaria, e quando a gente foi buscar pizza lá na portaria do hotel, o meu amigo foi inventar de ir na cadeira de rodas. E a gente bateu numa porta, quase quebrando lá no hotel. Cara, eu acho que assim, a experiência de viagem foi a mais louca que eu já passei. Nossa. Sempre tem um. Pois é, loucura. Como diria o Luciano Huck nessas horas, loucura, loucura, loucura. E você? Pergunta, esse é outro ponto. A gente tá falando de maluquice, mas tipo, vocês também viram alguma maluquice? O outro colega aí também passou por algo assim? Cara, então, sobre experiências de viagem, eu não fui uma criança arteira que pegava doces alheios, mas eu viajei bastante nesse período. Eu trabalhei com meu pai durante, assim, oficialmente durante uns 9 ou 10 meses, mas antes de ter carteira assinada, trabalhei mais um mês. E, cara, viajava bastante. E só que, assim, tudo viagem de carro, nada de viagem de ônibus leito, ou de avião, ou qualquer coisa assim, tá ligado? É de carro mesmo, só que, assim, tipo, às vezes 12 horas, 14 horas, 20 horas de carro, sabe? E é um negócio, assim, assaz desprazeroso. Porque, cara, como, por exemplo, eu fui pra Espírito Santo, eu fiquei lá acho que umas 2 ou 3 semanas, eu não lembro bem. Acho que foram 2 semanas direto. E assim, cara, a gente passou, tipo, passou Santa Catarina, eu moro em Florianópolis, né? Então passamos metade do estado de Santa Catarina. Sim. Até chegar no Paraná. Passamos o Paraná inteiro, passamos São Paulo inteiro, passamos um belo pedaço do Rio de Janeiro. Nossa. Chegamos em Vitória, no Espírito Santo. Na verdade, chegamos em Vila Velha, que é uma cidade que fica ao lado de da capital do Espírito Santo, que a capital é... Esqueci agora. A capital é Vitória. Vitória. A capital do Espírito Santo. Exatamente. A capital do Espírito Santo é Vitória. Exatamente. A gente ficou em Vila Velha, que é uma cidade de um lado, assim... É de um lado do nível, atravessou a rua, trocou a cidade, tá ligado? Então... isso aí. Tipo, aí, assim, seguinte, ele tava lá, aí no caminho pra ir pra lá, cara, assim, pensa, eu, meu sobrinho, que tem um ano e meio a menos do que eu, e meu pai. Nossa. Né? Aí nós três no carro, e assim, nenhum dos três magro, né, todo mundo ali com 90 quilos ou mais. exatamente. Caraca. Quem foi no meio? Pois é. Não, eu fui atrás, porque eu era o único que não dirigia na época. Aí... eu ia ficar de boa, tipo, várias vezes... Foi no meio do banco de trás. Ah, eu fui no banco de trás. Não, e várias vezes, assim, eu dormia, né? Ah, Não, tipo assim, eu deitado assim de lado, tipo, quase em posição fetal, dormindo no banco e eles revezando a direção e afins. Aí. Só que pensa, cara, tipo, no carro, mesmo eu no banco de trás, tendo três assentos pra mim, cara, assim, eu sou alto, tenho 1,81, eu tenho as pernas bem compridas. Então, cara, bem desconfortável, eita, tá ligado? Banjou, né? Daí, beleza, né? Aí, não, eu imagino que deve ser triste, né? Ficar no carro sozinho, sem ninguém. Enfim, aí a gente tava lá no... Eu tava indo e tal, a gente chegou um pouco depois da fronteira entre Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Aí, assim, tipo, era, assim, a gente tinha saído, sei lá, 7 horas da noite do domingo, alguma coisa assim. E já era assim, sei lá, tipo, umas 8 horas da manhã, tá ligado? Tipo, 8 horas não, tipo, já era umas 9 horas da manhã quase. E, nossa, pô, a gente morrendo de fome, não comeu nada durante a trajeto todo, só comeu assim que saiu de Florianópolis. Morrendo de fome, tipo, todo mundo, estômago colado nas costas. Aí, cara, chegamos assim, cara, não vai dar, vamos ter que parar pra comer. Mas meu pai, vamos parar no próximo posto aí, porque tá foda. Aí, não com essas palavras, mas com esse sentido, né? Aí a gente parou num posto que a gente viu lá. Aí, beleza, chegamos no... Fomos na lanchonete do posto, aí, né? Aí, então, fomos na lanchonete do posto. Aí chegamos lá, tem salgado aí? Falei assim, olha, tem esses dois salgados aqui. Só que a gente tava em três. Só que o salgado tava com uma cara meio estranha, assim, né? Aí meio dormido, sei lá, de repente era do interior e tal. Aí a gente olhou. Cara, esse salgado que foi de 2 semanas atrás... Exatamente, o cara ainda chutou umas 10 vezes de lá pra cá. Aí a gente olhando assim, pô, cara, parece ser uma má ideia comer isso, mas mesmo assim só tem 2 para 3 pessoas. A gente se olhando, enquanto a gente confabulava o que, é que a gente fazia da vida ou não, eis que chega uma dama, essa senhora, ela chega de bicicleta. E nessa bicicleta, uma sacola dessas de supermercado, essas de plástico, que todos nós brasileiros estamos mais do que acostumados. Dentro dessa sacola, ela tinha um pote. Um pote assim, com meio fosco, assim, né? Meio. Esses Tupperware, esse pote de plástico, meio fosco. Meio estranho, assim, tal, mas beleza. Aí essa senhora, essa amável e doce senhora, pega esse pote de plástico, coloca no balcão. E o pote tá imundo, né? Eis que ela abre a tampa do pote e tira um salgado de lá. E o adorável senhor do balcão, ele pega salgado do pote imundo e coloca na estufa. Detalhe. Detalhe, aquele pote, ele tava fosco, não é porque ele era marrom do detalhe dele. Fosco. Ele tava fosco por causa da banha de centenas de outros salgados que ela colocou ali dentro e nunca lavou. E outro detalhe. Né? Essa adorável e amável senhora, ela se vestia tal qual uma mendiga, tá ligado? Pensa uma mulher toda descabelada, com a roupa toda detonada, suja, esgaçada. É um bom? Sim, acho que ela só bota tu dizer. Bota tu dizer agora que foram lá e comeram isso. Não, a gente já tava se olhando antes da mulher chegar. Quando a mulher chegou, a gente parou de raciocinar e observamos a cena. Aí a mulher saiu calmamente da bicicleta, foi, deu uma ajeitada na roupa de qualquer jeito, botou no balcão, o cara apagou ela, o cara tirou os salgados, botou na estufa e saiu. Enquanto isso, a gente admirando a belíssima cena que se passava em nossa frente. Assim que a mulher sentou na cadeira, a gente olhou um pros outros, não, viramos e fomos embora. Não. Assim, não, eu não estou afim de uma salmonela hoje, obrigado. Salmonela. Quero viver. Não, pra completar a viagem. Exatamente. Não tô afim de ficar 3 dias de caganeira. A gente segurou a fome e fomos até o próximo posto. Isso é uma aventura em si. Mas tem uma aventura que acontece no dentro do carro, que é o posicionamento teu dentro dele. Ah. Essa viagem, cara, eu fui de táxi. Nossa. Pelo amor de Deus, foi fazer concurso. Só que os taxistas fazem assim, eles enchem o táxi de pessoas estranhas. Então fui eu no meio, mais e dois caras do meu lado e mais um no banco da frente. Cara, nossa. Eu me arrependi de ter sentado no meio. Sabe por quê? Porque o meio é onde fica a parte mais dura do banco. Sim, então, fica. Tu sentar no meio é a mesma coisa que tu sentar na garupa de um cavalo. Não tem amortecimento nenhum. Então todo o impacto do carro vai pra aquele ponto. Meu amigo. Sim. Uma das situações tipo... que faz um homem dizer, ai minha bunda. qualquer Sim. situação que faça um homem dizer, ai minha bunda, não é uma situação normal. Não, definitivamente. Com certeza. Qualquer virada que o carro dá, a pessoa vai pensar, ele vai pra cima de você. Eu dormi quando eu cheguei quebrado, mas quebrado, porque agora eu já aprendi, os cantos ou as laterais. Mas se bem que os cantos ou as laterais, também tem uma desvantagem aqui, é o sol. Ah, sim. Não, mas sentar no meio no banco do. No meio do banco, no banco traseiro, não só isso, tipo, primeiro que assim, ele tipo, tem um negócio, uma saliência o qual você senta. É, as trocando em miúdos, tem um negócio ali que quase querendo entrar na tua bunda, já não é legal. Aí tu não tem o apoio de cabeça, né? Tipo, só um carro ou outro que tem apoio central no assento central, os demais é só nos assentos esquerdo e direito, né? E outra coisa é que mesmo que ainda seja um assento ali muito confortável, cara, tu tá dividindo o ombro com mais dois negros ali, tá ligado? Tipo, um cara de cada lado, tu acha que se achar posição e nunca acha e fica esbarrando no ombro, aí faz curva, tu joga pro lado de um, faz curva pro outro lado, tu joga no lado de outro. Na verdade, Sim. o carro te joga, né? Não é tu que se joga. É, realmente assim, não é uma opção muito boa. E pra completar na volta... Veio uma tia do meu lado, uma senhora de idade, e quando o carro fazia as curvas, eu na volta tentei ser esperto, fui no lado que tem mais árvore, porque eu não escolhi o carro, a posição, o banco das laterais, justamente só pra fugir não, também fui pensando na sombra, porque eu olhei pelo todo o caminho, e eu vi que um lado da estrada tem mais árvore e o outro não. Então eu ia pegar menos sombra. Eu fui mais esperto. Só que quando o carro fazia as dobras, eu ia pra cima dessa senhora. E ela ficava me cutucando com um leque pra mim me afastar. Tipo, tu tá me assediando, cara? Eu olhava pra ela. E ela não entendia que eu não tentava fazer aquilo. A culpa não era minha. O que a gente faz numa situação dessa? Dá vontade de dar. Minha tia, você está vendo que eu estou aqui apertado junto com você? Pelo amor de Deus, faz isso, minha tia. Exato. Não, acho que eu vou assediar você, minha tia. É, eu tenho mais o que fazer, né, minha senhora? Ela não era a velha Fischer. Ela não era a velha Fischer. Ela não era a velha Fischer da vida. Não, mas, e assim, eu já passei por uma situação similar, só que no ônibus. Tipo assim, o ônibus nível lata de sardinha... Que assim, porque por acaso era o último ônibus, né, do dia. É assim, tipo, eu de mochila, uma mochila socada de coisas, e eu não sou um cavalheiro muito esbelto, né? Vamos dizer assim. Então, cara, tipo, um cara sentado e eu ali, tipo, dois dedos de distância do cara, só que o ônibus fazia a curva, eu dava umas barradas no cara ali. E o cara, cara, gosta daqui, não sei o que. Tipo, cara, sério, que eu. A minha pessoa vai se interessar em ficar esbarrando num marmanjo barbudo dentro do ônibus que eu não conheço. Faça um favor, né? Aquelas encoxadas bonitas, aquelas encoxadas gostosas. Não, e não foi, tipo, tava encoxando com a barriga no cara, tá ligado? Só que vou fazer o quê? Não tem como encolher a barriga, não tem como encolher a mochila. É a vida, tipo, vou fazer o quê? É, a viagem sempre é uma viagem. Seguindo a pauta, acho que tem só mais alguma coisa que a gente poderia falar. Que era onde mais a gente teria vontade de ir? Um lugar assim interessante. É, um lugar que a gente tem no nosso interior vontade de ir. Eu quero ir pro Japão, cara. Kibahara. Eu gostaria muito. Kibahara? É o que? Akihabara. Akihabara. Akihabara. Akihabara. Opa, é, que é, é, a é só chamar de Akiba, que a galera que conhece já sabe do que se trata. Ah, entendi. Acho que eu não conheço. É uma outra dimensão, cara. É um lugar onde os animes se tornam reais, onde você encontra cartuchos pendendo, sendo vendidos até hoje, zerados, lacrados, talvez até printados. Caraca. Cara, tudo que tu quer ver, tudo de legal do Japão pra pessoa que gosta de animação japonesa, tu encontra aí. Tipo assim. Tu encontra aqueles, sabe aquelas menininhas super fofinhas, ultra kawaii de anime? Tipo, tem lá, tipo, tem os meio de café, tu paga uma grana lá e elas fazem dancinhas e coraçãozinhos com a mão e tiram fotos contigo, tá ligado? É o sonho de todo mundo que gosta de coisa do Japão. Não, e o detalhe, o Japão está sofrendo uma crise de populacional, que tem mais velhos do que pessoas novas e tem mais mulheres do que homens. Então, meu sonho é ir pra lá e ajudar o povo japonês a se reerguer com o meu DNA, colaborando com o meu DNA. Sim, não, os caras eles estão realmente passando uma crise mesmo nessa parte. Realmente tem literalmente tem muito mais velho. Esse é um dado real, que. Não, isso é verdade. É porque os caras, eles têm no máximo. Assim, quando eles têm filho, eles têm no máximo um filho. E casal e muitos casais recentes não optam por não ter filhos. E. Como é que é? E muita gente não casa, porque o cultura dos caras é meio esquisito, assim, né? Pra várias paradas. É muito por culpa da qualidade de vida que eles têm. A qualidade de vida e o sistema de saúde deles é muito bom. Por isso que eles acabam vivendo mais. Sim, não que isso seja ruim, é claro, né? Só que em compensação tem pouca gente que paga imposto e muita gente pra receber previdência e outras coisas, tipo, pra manter a saúde, manter como é que a sociedade funciona, né? Tem pouca gente pra contribuir com o imposto, então acaba tendo essa crise com eles, né? É mesmo um caso mais ou menos parecido é no Canadá, que é um país extremamente aberto a receber imigrantes, porque os próprios canadenses eles têm poucos filhos, sabe? Então, não chegou assim a nível Japão, mas se não fosse receber tantos imigrantes como eles recebem, possivelmente eles estariam numa situação muito similar ao Japão. Um lugar que eu queria bastante ir, eu acho que seria a Austrália, cara. Canberra, que é a capital. É uma cidade muito bonita, assim, em foto que eu vejo. Ou Argentina. A Argentina também é um lugar muito bom. Agora ficou melhor a Argentina. Agora que a Argentina tá melhor, porque. Sim. Porque depois que saiu o presidente, aquela presidenta lá deles, melhorou bastante. Tipo, da água pro vinho, já melhorou, os caras estão elogiando. Só pra ter uma ideia, quando o cara chegou lá, a bolsa subiu 3 pontos, foi só o cara chegar. Caramba. Tirar Kirchner, subiu 3 pontos em uma semana. Nossa, tipo, não sabia disso. Por que isso não aconteceu com a gente aqui? Mas também estavam tão ferrados que qualquer ponto que subisse era uma melhor. Sim. A economia do país, pelo pouco que eu sei, realmente ela é bem pior que a nossa. Tanto que se a gente vai pra lá, é muito bom porque é como um americano vir pra cá, né? Porque a moeda nossa vale muito mais que a deles. Não, na Argentina. A gente não é o contrário, amigo, porque eles usam dólar. Mas o peso argentino ele vale menos que o real, não? Boa pergunta, isso é bom pesquisar. É porque, tipo, o peso argentino ele vale menos. Mas a maioria das lojas eles usam o dólar atualmente. Ah, isso eu não sabia. Uma parada legal da Argentina é a arquitetura dela, que lembra muito a Europa clássica. A parte boa da Argentina, todo mundo sabe que são as mulheres. Essa é a parte boa da Argentina. Cara, assim, eu moro em Florianópolis e todo verão, assim, dá uma enxurrada de argentino pra cá. Eu não sei o que eles acham tão legal, mas todos os anos, assim, literalmente milhares de argentinos pra cá. E eu posso, assim, eu posso corroborar com essa sua afirmação que sim, tem muita guria gata na Argentina. É, eu sei. Aqui, vendo a informação sobre o peso, atualmente ele vale na faixa de 25 centavos cada peso. Ou seja, com um real tu compra 4 pesos. Na Colômbia também usou peso, sabia? Eu já cheguei a ver um PSP lá na Colômbia por 50 reais, cara. Nossa! Sério mesmo? Nossa! Sério, quando o dólar baixa, meu amigo, 2 horas de barco, dá vontade de tu descer o rio. Do rio Amazonas, assim, ir lá pro Benjamin. Eu já vi cara de lá saindo com... Porque se tu for pra lá, tu encontra só console de última geração, essas coisas, tudo barato, cara. Tudo baratíssimo. Caraca, nossa. Já tô com vontade de ir pra lá. Na época que o Xbox One tava 4 mil, não sei se era ele, se era o PS2, tava, uhum. Eu vi lá um por mil. Nossa. Mil, cara. Nossa. É. Não saber. Uma dica de toa. Vão incluir a Colômbia nos meus planos de viagem de futuro. Partiu. Não, partiu Colômbia. Assim que esse rombo for tapado, meu amigo, vai ter muito medo de falar, acredito. Olha, não duvido. E você, qual é a sua ambição de viagem? Sua ambição... É, falta você, Samuel, falar. Então, pra mim, meu plano de viagem, eu quero ir pra alguns lugares, na verdade. Eu gostaria muito de conhecer a Nova Zelândia. Qual é a sua ambição? Aquele lugar, o final, o fim da sua trilha, aquele lugar que vai estar no final. É, a ambição. Vou me chafurdar aqui. Tá bom. Cara, o lugar pra conhecer... Conhecer é Japão também, cara. Eu... Desde sempre gostei de cultura japonesa, de animes, e já assisti bastante doramas também. Eu sempre achei legal as cidades, como é que funciona, até a cultura dos caras, tipo, tu vai no mercado e o atendimento é diferente do que a gente tá acostumado aqui, sabe? Essas coisas eu acho muito legal. Claro, velho, e falando em chafurdar muito em Akiba, tá ligado? Ficar aquelas maids e animes e estantes e estantes de Kuroko e Jojo e Dragon Ball e ficar pobre, ficar pobre comprando bonequinhos, tá ligado? Eu viraria um mendigo japonês e saísse e morreria feliz, cara. Com certeza. juntar alguns mil reais pra gastar tudo de bonequinho pra botar na prateleira. Se um coiote me dissesse hoje, vou te levar pro Japão, tu vai morrer lá, e tu vai morrer pra lá, que bom, eu quero ser enterrado pra o Japão. Por favor, né? Não, por favor e obrigado. Por favor, foi. Me exile daqui agora. Me exile aqui, cara. Onde é que eu assino, né? Mas o Japão eu quero conhecer mesmo, cara, é um lugar assim que é... Não é nem outro país, cara, é outro mundo, assim, é tudo diferente. Não é um país que eu diria, é um lugar legal. Sim, claro. Você sabe quando dizem que quando o cara morre ele foi pra um lugar melhor? Foi isso, já pensa no Japão. Foi dessa pra melhor, né? Foi dessa pro Japão. Different breed of MC, realize that you against me, catch a 360 degree roundhouse to the mouth, right? And like the sun make the hot shine bright. I'm feeling like. Tá, então, vocês acham que tem mais assuntos pra continuar ou encerramos o cast? Cara, acho que podemos encerrar, que eu acho que a viagem, a gente deu um assunto bom pra ele, conseguiu dar um prolongamento bom. Pois é, então galera... Acho que deu pra cobrir bem nossas limitações, nosso escopo, nosso jeito também, principalmente porque por ser o primeiro cast, as pessoas não nos conhecem, então já deu pra elas sacarem mais ou menos quem a gente é, onde a gente vive, uhum. quais são nossas limitações, principalmente, uhum. Porque, ou seja, só um de nós corre risco de ser quase relâmpago. Então, meu amigo, se prepara aí, que os dois lisos aqui estão aqui. Espero que esse um não seja eu, pelo menos. Então é isso, guys. Fechamos o cast? Fechamos o cast. Temos o cast. Então, agradecendo o pessoal que tá escutando e agradecer o apoio que vão dar, provavelmente, né? Ou não, ou vamos perseguir com tochas e enforcados. Pra gente nunca mais. Vamos enforcar quem não escutar e vamos agradecer ajoelhados a quem escutar. Acho bom o suficiente. Se quiserem me achar, se quiserem também dar uma olhada em encontrar imagem leseira minha, eu tenho um blog pessoal de quadrinhos, games, recomendações, que é o Universo Dark Holly, que é meu blog pessoal de leseira aleatória. Então deu, confere lá, que eu tô sempre fazendo besteira, falando besteira. E fazendo muita besteira. É besteira. Daqui a um tempo. Daqui a um tempo a gente já vai estar com o site direitinho. E é isso, galera. Acho que até o próximo cast, com certeza. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. E seja pode crer, quiser. Até o próximo cast. Falou, até mais. Fui. Então, qual vai ser o tema? Então, vamos a princípio é viagens. Viagens? Ok, vamos é, viajar ser, então. Né? Quem vai gravar? Vamos viajar. Me disse que eu estava gravando tudo isso. Acredito, cara. Segundo o... qual é o nome do aplicativo MP3. Mesmo? Segundo o MP3 Cap Recorder, sim, está tudo sendo gravado. Ótimo. Uhum. Tem uma ideia de Jerico. Vamos desligar, aí o cara vai ver lá no, na pasta onde tá o programa, talvez crie o arquivo. Tá, eu vou... Vamos desligar essa ligação. Tá, eu vou fazer isso. E assim que isso funciona. Assim que desligar, a gente tá com... Beleza. Desliga. Tá, pera aí então. Posti! Cara, gravou tudo? Alô? Testei aqui e deu certo. Gravou? Uhum. Eita. Eu derrubei meu celular aqui no computador. Calma, não precisa ficar emocionado. Então. Então tá. Qual vai ser a abertura? Opa, peraí, deixa eu botar o Lubeck de volta. Ah tá. Ele fechou, saiu da conversa, mas não precisa. Opa, não precisava sair da conversa não. Criou o arquivo? Criou, deu 3 mega. Valeu. Deu 28 minutos, deu 3 mega. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Estamos bem. É bom que desgraçado é de graça. Então, de viagens, como é que ele vai começar? Aqui vai ser o rosto. Pera aí que ele não. Vamos lá, a gente tem que. A gente faz o quê? Dá um oi, começa a abertura falando sobre a gente e tal. Vamos começar com classe. Fala galera! Fala galerinha do YouTube! Eu começo ou quem começa aí? Vai começa aí, então, filho. Então tá, eu começo, vai. Então tá, quando saírem já, hein? Calma. Cara, é que assim, ele não tá criando a conversa dessa... Não tá gravando essa segunda parte aqui da conversa. Eu vou refazer a chamada, pera aí. Caramba.